sensibilisation. E vamos lá, cumbia! Vocês estão ouvindo a dupla dinâmica do brega. Nesse ritmo gostoso de dançar, ó. Vai! Só na malevolência, vai! Olha a galera fazendo aí a coreografia, ó. Essa galera dança junto com a gente, é tão lindo de ver.